Scotan 3149, alternada Leão, 3 horas e meia, 154 a bordo. Scotan 3149, autorizado o táxi para o ponto de saída da pista 10 de Apache, táxi Índia, no ponto de espera Torre 118, 1095, ajuste no 014. Matheus, via táxi de Apache ou Índia, 295, TAN 3149. Salvador, muito bom dia, OTAN 3149, ponto de espera da 10 está pronto. Autorizado a linha de decolagem, 10, 0090 graus, 02. Livre decolagem, OTAN 3149. Galeão, pronto, cópia. Voo 1961, autorizado Galeão, via Upper November 857, Mou Sul, nível de voo 360. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Irumi. Aciona 5170 e controle Salvador opera 119.8. Autorizado Galeão, Upper November 857, nível 13.0, decola, curva direita, da El, Leda, Irumi. 5170, campo de controle Salvador, 119.8, voo 961, no cliente da Lu, campo. Na posição 9. Cheio com 1961. Cotejamento correto, chame para tiver funcionamento. 13149, subcentro do Recife, em 128.8, caso negativo, 125.1. 288251, Dan 3149, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Oxanel 6225. Oxanel 6225, bom dia, está na identificação. Fui na Proze pelo e desço até nível de voo até 4 mil pés, ajustado no 0 na quadra. Voando pelo, descendo para 4 mil pés, ajustado no 0 na quadra, Oxanel 6225. 6225, número 1 na aproximação. Afirmo. A intenção seria manter a proa do VUR de Salvador, quando mais próximo de quando visual com a pista, cancelar o procedimento e ingressar a base visual pela esquerda. Gente, autorizado usar na proa do VUR, então, se a mesma dúvida é que não pode visual pelo cancelamento. Sim, muito obrigado. Capitão Whisky, Yankee Uniforme, sem identificação, desça a nível de voo 050 via chegada a Mare. Para o táxi voo 9961, autonomia 0327. 108 a bordo, Campinas. Voo no 961, autorizado táxi para o ponto de destino 0 via parte principal da Taxi Índia. No ponto de espera, torre 118, 1095, ajuste no 014. Autorizado táxi via parte principal, Índia, ponto de espera, 018, 1895, voo no 961, ajuste no 014. Meia 225 para cancelamento, desce para 1500, peço. Chama 6225, plano IFS, cancelado 0718, desce no 1510, reforço visual com a pista 10. 1500, reforço a visual com a pista 10, 225. O 9916, bom dia, sua identificação, desce a nível de voo 060, via chegada Bonfix. Yankee Uniforme, vou na Trua de Duna, confirme, realiza aí na ave. Então, vai na Potsé, Victor 366. Desça até 3 mil pés, ajustado 1014. 3 mil pés, ajustado 1014. Poxa, não é 625 visual com campo? Afirma, 625. Gente, continue descendo no 1507, chame torre 1 no 8, decimal 95. 718, 95, né? 225. Né? 9916, desça 4010, ajuste 1014. 325. Desde lá, base curta pela esquerda, reporta final 10. Ajuste altímetro 1094 e o vento 070 graus, 02. Repetendo a final 10625. Oi, Salvador, muito bom dia, agora 961, no ponto de espera da 10, pronto. 961, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera da 10, Roxane 6225, autorizado pouso, pistola 0. Vento 070 graus, 025. Pistola pouso no 0625. Foro 961, não autorizado em Linhara e Manter, parceiro 90. Ali mandei 90, mano, 961. M2225, solo 26, livra a pista direita, chama solo. 1, 2, 1, decimal 9. Direitão, decimal 9, boa. Falou, Salvador, bom dia, 6225, lembrou. Xané 6225, autorizado o pátio principal via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 6225. Foro 961, autorizado a decolagem de 0, vento variável, 01. Autorizado a decolagem de 0, bom, 961. O esquente uniforme chame torre 118, decimal 95. Avalanche 1295, bom dia. Composo. Obrigado. O 9916, desça 2506, está autorizado a aeronave. Pista 190, reposte na final, avisando a pista. Ok, autorizado a aeronave, vai reportar, então, 9916. Ação, confirme intenções. Tensão cancelar, senhor. A partida presente, vou seguir com uma base direta pela direita da 1-7. Deixou para Tango Whisky, Yankee e uniforme. Plano cancelado 2-6, utilizado curva esquerda, reporta final 1-7. Reportará final 1-7, Whisky, Yankee e uniforme. Foro 961, decolado 2-6, chama controle Salvador 1-9, decimal 8. 1-9, Controle Salvador, bom dia, Gol no 961, passando 3 mil pés. Gol no 961, bom dia, contador Ana Decolagem. Subar nível de voo 360, autorizado voando pela Leda. Falei, voa Leda 360, Gol no 961. Solo Salvador, sua Alfa Yankee Echo, Alfa Uniforme Echo, bom dia. Alfa Yankee Uniforme Echo, bom dia, prossiga. Azul Alfa Uniforme Echo, encontrou seu pátio 3, solicita autorização para reboque até o pátio principal, posição número 9. Gente, Alfa Uniforme Echo, autorizado início em reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Azul Alfa Uniforme Echo está autorizado para o reboque e reportará para ingresso no pátio principal, em direção à posição número 9. Obrigado. Confirmar o vento, por favor, senhor. Vento 080 graus 039, estou fazendo o Luiz, quem é que ele fala? Ele fala. Luiz Yankee Uniforme, autorizado pouso, pistão na 7, vento variável 039. Uniforme, sim, tchau, tô embaixo a cara. Whisky e Yankee Uniforme. Solou os 3-0, 3-0, backtrack. Nós lida na papá. Eu vou fazer um Whisky e Yankee Uniforme. Autorizado, backtrack, solou os 3-0. Aí lida na papá, faz 5 estacionários na frequência. Nomeia completo, chama em torre 1 no 8 decimal 95. 1895, virando aqui, vamos 9995. Bom pouso. Salvador, bom dia, voo 99 no meio, 2 milhas, Sierra Vista, 372 avisando. Voo 99 no meio, reporta baixar e travado, ajuste altímetro 1-0-1-4. Vai reportar, voo 99 no meio. Tráfego Salvador Oceania 075, bom dia, de informação é a Golf para Guarulhos, só confirmando para Congonhas, São Paulo. Oceania 075, prepara Dael, aguarda copy. Não, aguardando 6075. 050 graus, 029. Ok, autorizado posto, 9996. Azul Alfa, último nome é, ciente que está autorizado ao ingresso na faixa principal, até a posição 9, e reportará ao centro. Muito obrigado. Chané 6075, pronto, copy. 5-1, bom dia, obrigado. Oceana 6075, copia? Copia o 6075. Oceana 6075, autorizado Congonhas via Upezulu 10, Tubave, Upezulu 16 e conforme rota. Nível 360, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5171. Controle Salvador opera 119.8. Copiou ao 6075 para Congonhas, São Paulo, na Presulo 10, com base na Presulo 6. 360 nível, decola a 10 no curva direita, Israel, Leda Motiva, 5171198, controle. Correto, Xané 6075, chame para feedback treinamento. Camarada 6075. Azul Alfa de Tom F em direção ao bate principal, em direção à posição número 9. Ted. Gol 99-16, colou 35, livre a pista à direita, chama solo, 1-2, número decimal 9. Direita 99 no meio, bom dia. Autorizado o táxi para o pátio principal, vai táxi Alfa e Juliette, portão 8. Fica atento, aeronave da Azul, finalizando o reboque no portão 09. Alfa e Juliette para o 8, atento a aeronave da Azul, finalizando o reboque no 09. Salvador. Posicione 075 no portão 06, sobe para a puxa de saneamento. Autorizado, Xanemé 075, chame táxi. Xanemé táxi, Xanemé 075. Salvador, Azul, Alfa, Uniforme, Eco, reporte finalizado, muito obrigado pela atenção e bom dia. Quente Alfa, Uniforme Eco, bom dia. Para o táxi de hoje, né, 6075, estamos com o destino a bordo, Galeão, 4 horas. Poxa, né, 6075, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero, via Apache, táxi Índia, no ponto de espera torre 118, décimo anual 5, ajuste no 014. Apache Índia, ponto de espera 1895, de 14, poxa, 6075, obrigado, bom dia. 9 Salvador, bom dia, Luciane, minha 075, aproximando o ponto de 010, pronto. Luciane, minha 075, autorizado alinhada e decolar, 0, vento, 080, 021. Além da coluna 0, hoje, 6075. Xeremia 075, decolado 48, controle 119, décima 8, bom voo. 198, obrigado, bom domingo a todos. Controle Salvador, bom dia, Xeremia 075, passa 2 mil pés no perfil da Dael, Vida Mônica. Xeremia 075, contato com a decolagem, se mantém nível de voo 360, voe direto Lida. 360 da presente linha da Ocean 6075, obrigado. Chanel 6075, Sami Recife, 1288, caso negativo no 25, 1. 288, 251, obrigado, bom domingo a todos.